Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Edição para esta segunda-feira, dia 28 de abril de 2014. A edição de hoje vai trazer até o nosso auditório músicas que espero sejam do seu inteiro agrado. São fados e desde logo quero dizer que espero pela sua participação pelo nosso número de telemóvel 910106983. Eu vou dar a repetir, deixo entretanto que vá buscar uma caneta ou que prepare o seu dispositivo, sei lá, um iPhone ou o que tenha, ou telemóvel, para apontar o número da rádio, embora deixe-me dizer que ele também está disponível no site, mas ainda assim, cá vai. 910106983 é o número então para o qual pode ligar e deixar então a sua dedicatória de viva voz aqui no canal 1, no nosso Diga Lá ao Senhor Fado. A edição de hoje vai começar com a Raquel Tavares e o tema Olhos Garotos, um tema que ouvimos há pouco tempo. Vamos voltar a ouvi-lo nesta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Para ouvir também Fado e Toiros, de Manuel de Almeida, e João Braga com Rosa da Noite. Amanhã vou tocar um fado do João Braga que eu acho lindíssimo e que achei que eu tinha perdido, mas afinal ainda tenho aqui. Mas hoje, porque já tinha feito a seleção, vai esta Rosa da Noite. Para já, Raquel Tavares com Olhos Garotos. Boa tarde, ouvinte. Aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos rasgados, que não andem pelas esquinas, feitos traquinas e malcriados, que não sigam as meninas, simples ladinas, os olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachopos que quando meninas pelas esquinas dizem piropos. É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas, gastas e rubas, sem coração, como as pedras que há nas ruas, gastas e rubas, sem coração. Tudo sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados. Sim, que para entristecê-los, prefiro vê-los nos seus pecados. Não quero os teus lindos olhos correndo a brolhos, livre-nos deles, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que causassem. Tais ruínas, estas ruínas dos olhos meus. Está a ouvir? Diga lá ao Senhor Fado. Quanta beleza emotiva lá no espelho de gado, que boias em roda viva, fadistas cantando fado. Que boias em roda viva, fadistas cantando fado. Retintos e bem armados, desmanadas do Paulino, domingo serão lidados. Tô dois tons de santo fino. Domingo serão lidados dois tons de santo fino. Tudo é fogo, tudo brilha. Na praça tudo se solta e até brilha a bandeirinha. Colocada à meia volta e até brilha a bandeirinha. Colocada à meia volta, já aprendi a maneira de cravar com arte e brilho um ferro ali à estribeira. Mesmo na cruz do moinho, um ferro ali à estribeira. Mesmo na cruz do moinho, se anda algum touro fugido, pode vir quando quiser. Se anda algum touro fugido, pode vir quando quiser. Custa mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. Custa mais ser colhido pelos olhos de uma mulher. No jardim, sem saber se tinha flores, fui passear no jardim, sem saber se tinha flores. Assim passei na vida, quem tem ou não tem amores. Assim passei na vida, quem tem ou não tem amores. E ouvi-te cantar de dia, de noite te ouvi cantar. E ouvi-te cantar de dia, de noite te ouvi cantar. E ai de mim se é de alegria, e ai de mim se é de penar. Ai de mim se é de alegria, e ai de mim se é de penar. Trazes os brincos compridos, aqueles brincos que são como as saudades que temos a pender do coração, como as saudades que temos a pender do coração. Não há verdade na vida que se não diga mentir. Não há verdade na vida que se não diga mentir. Para descer a sorrir, e há quem apressa a subida para descer a sorrir. Baila o trigo quando há vento, baila porque o vento toca. Baila o trigo quando há vento, baila porque o vento toca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. Também baila o pensamento quando o coração provoca. E o rosário da vontade, um rosário trocado e um rosário. Rezei o trocadismo. Se vens dizer-me a verdade, vê lá bem se é isso mesmo. Se vens dizer-me a verdade, vê lá bem se é isso mesmo. Cantigas de portugueses são como barcos no mar. Cantigas de portugueses são como barcos no mar. Vão de uma alma para outra com riscos de naufragar. Vão de uma alma para outra com riscos de naufragar. Estamos de volta, ouvintes, depois de Rosa da Noite, na voz de João Braga. Para trás ficou Fado e Toiros, de Manuel Almeida, e Olhos Garotos, de Raquel Tavares. Agora vamos ficar com Venho Falar dos Meus Medos. A voz é da fadista Ana Moura, que foi considerada há pouco tempo pela revista de música Blitz como a melhor fadista da atualidade. Modéstia à parte, e é apenas a minha opinião, é... A modéstia à parte, um bocadinho diz aqui, dispensa-se. É apenas a minha opinião. Também sim, estou de acordo com essa votação. Para mim, é a melhor cantora, a melhor fadista que temos no programa atual da música portuguesa, digo eu. Ana Moura com Venho Falar dos Meus Medos, Joana Mendoeira com um fado muito bonito, na minha opinião, chamado Amiga, e um outro fado emblemático para todos nós, Camané com Senhora do Livramento. São os próximos três fados que vamos aqui ouvir nesta edição do nosso Diga Lá o Senhor Fado, e daqui a pouco as minhas despedidas desta edição de segunda-feira, 28 de Abril. Boa tarde, ouvinte.

Argentina Santos com A Grandeza do Fado, Amália Rodrigues com Fado Alfacinha e Carlos Ramos com Chinelas da Mouraria. Três fados bem clássicos, aqui de Lisboa, não é? Bem, mais o segundo e o terceiro. Mas são fados bem clássicos de Lisboa que vão fechar a edição de hoje do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Amanhã há mais. Espero por si às 6 da tarde de terça-feira. Até lá, ouvinte. Forte abraço. Boa tarde. Este meu bairro onde moro e que eu adoro morar também, a cadência mais sentida que tem a vida que o fado tem. Esse fado que uma vez ouvi talvez triste e chorado, e o meu destino deseja que também seja por mim cantado. E o meu destino deseja que também seja por mim cantado. Quando a voz de uma guitarra terna se agarra à minha voz triste, canto no fado menor a dor maior de quem existe. Depois sinto na minha alma serena e calma que dei abrigo tristeza que é na grandeza do fado antigo. É toda aquela tristeza que é na grandeza do fado antigo. Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Suspira, guitarra, chora.